Este é o Segurança Legal, episódio 74, gravado em 22 de abril de 2015. Alternativas ao WhatsApp. Neste episódio, falamos sobre alguns aspectos de segurança dos Instant Messengers com a participação do professor da Unicamp, Diego Aranha. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. Um oferecimento, Brownpipe Consultoria. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos de volta com Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou o Guilherme Goulart e aqui comigo está Vinícius Serafim. Tudo bem, Vinícius? Como vai? Alô, Guilherme. Tudo bom? Tudo certo. Tudo ótimo. Daqui a pouco também vamos apresentar o novo participante de Segurança Legal. Fiquem conosco. Sempre lembrando que para nós é fundamental a participação dos ouvintes por meio de perguntas, críticas e sugestões de temas. Para isso, estamos à disposição de todos pelo Twitter, no @segurançalegal, pelo e-mail podcast@segurançalegal.com, pelo Facebook, facebook.com/segurançalegal, e também pelo iTunes. No nosso site você vai encontrar um link tanto para o iTunes quanto para o feed, né, para assinar o podcast. Lembrando também que o nosso site é segurançalegal.com. A gente não fala, né, Vinícius? Nós estamos falando o endereço do site. É verdade. Com o endereço de e-mail, acho que fica bem simples de saber. Esse podcast também é uma iniciativa da Brownpipe Consultoria, uma empresa especializada em consultoria em direito da tecnologia e segurança da informação. Um dos serviços prestados é o apoio na construção de políticas tecnológicas e termos de usos de serviços. Se você tem dúvidas sobre essas questões ou precisa de ajuda, não hesite em nos procurar em brpe.com.br. Vamos então, desde já, à mensagem dos ouvintes. Dessa vez, Vinícius, temos aqui o contato muito gentil do Wellington Santos. O que disse o Wellington? O nosso amigo Wellington mandou um e-mail dizendo: boa tarde, equipe do Segurança Legal. Meu nome é Wellington e quero deixar registrados meus parabéns pelo ótimo trabalho que vem sendo feito através dos podcasts. Tive o conhecimento da existência desse trabalho através do Facebook. Alguém de um dos grupos dos quais faço parte, divulgou, então fui conferir e estou gostando muito do método utilizado nos mesmos. Já baixei todos, nossa, e eu estou ouvindo na medida do possível. Não fica uma coisa muito técnica, é mais um bate-papo. Assim facilita bastante o entendimento de determinado assunto. Sou graduado em sistemas de informação e até então não tinha ficado muito claro, por N motivos, sobre chaves privada, pública e certificação digital. Claro que, até como foi dito nos podcasts sobre esse tema, tem muito mais coisas sobre o assunto, no caso, mas deu uma grande clareada. Então é isso, parabéns pelo ótimo trabalho, obrigado por dedicar um pouco do tempo de vocês para nos trazer informações e conhecimento de uma maneira bem clara e objetiva. Abraços, Wellington, e que bom que você está aproveitando aí o podcast. Claro que a questão do nível técnico a gente tem que controlar um pouco, porque como é algo que a gente está só falando, né, a gente não está frente a frente com uma pessoa explicando, ou não tá usando imagem, etc. Sim, sim. Fica um pouco mais difícil, né? Mas a gente tenta. Em alguns episódios a gente acaba entrando um pouquinho mais fundo em algumas informações técnicas, assim. Legal. Obrigado, Wellington. Pois bem, pessoal, então, como a gente havia falado logo no início, temos um novo participante e um novo quadro do podcast Segurança Legal. Trata-se do resumo de notícias com a participação do nosso amigo Fábio Assolini. Vocês todos já conhecem o Fábio, ele já participou em outros dois episódios. Seja muito bem-vindo, Fábio, à família do Segurança Legal. Tudo bem? Tudo bem, obrigado pela oportunidade de compartilhar com os ouvintes um pouco das notícias desse nosso mundo da segurança da informação. Sempre tem coisa, né, Fábio? Sempre tem alguma coisa nova para a gente comentar aqui, né? Sim, sempre há novidades, é uma área bastante dinâmica, sempre há muitas notícias interessantes durante a semana, durante a quinzena, e nós vamos compartilhar algumas dessas notícias com os ouvintes. Legal. O bom, né, Guilherme? Que nós vínhamos com o News Check, que nós fazíamos eventualmente. Isso, trazendo algumas notícias. Mas a partir de agora, a partir desse episódio, que, aliás, é o episódio em que nós fechamos 3 anos. Isso. Segurança Legal. Nós teremos notícias em todos os episódios. Isso, claro. Então o Fábio vai nos trazer aí algumas novidades em todos os episódios. Então vai dar uma variada boa, além do tema principal do episódio, né, a gente vai ter essas notícias para manter o pessoal atualizado aí com quem está acompanhando no Segurança Legal. Então, Vinícius e Fábio, antes de nós começarmos, temos inclusive uma vinheta sobre do novo quadro, então vamos ouvir a vinheta e logo já começamos com o Fábio Assolini. Resumo de notícias com Fábio Assolini. Então, Fábio, o que temos para essa semana? Quais as notícias escolhidas aí? Olha, a Trend Micro, a empresa asiática de antivírus, anunciou, fez um anúncio bastante interessante que envolve o Brasil. Eles descobriram um novo malware para POS, que são aqueles dispositivos de pagamento, né? Esse malware, 95% das vítimas desse malware estão no Brasil. A Trend Micro publicou que, numa operação que durou um ano, né? Um único cibercriminoso, ele conseguiu roubar mais de 22 mil cartões de crédito. Nossa. Como eu disse, num período de um ano, afetando mais de 100 empresas, a maioria delas no Brasil, né? A Trend Micro nomeou este novo malware como Fighter POS, o nome que eles escolheram. E além de fazer esses ataques e infectar computadores de estabelecimentos comerciais, o cybercriminoso por trás desse malware, ele também vendia a plataforma dele, né? A plataforma de ataque por 18 bitcoins, o que corresponde a $5,250. Então ele tinha também esses negócios nessa área, né? É importante relembrar que esse não é o único caso de malware para POS encontrado no Brasil. No ano de 2010, eu trabalhei num caso bastante interessante que afetou também várias empresas aqui no Brasil. E o mais interessante desse caso de 2010 é que esse malware ele estava explorando uma vulnerabilidade presente nos dispositivos POS, né? Onde, na época, os dispositivos mais antigos conectados em porta serial ou porta USB, eles não aplicavam nenhuma criptografia durante o tráfego dos dados. Então, os dados poderiam ser snifados e capturados e lidos facilmente. Então, esse caso de 2010, ele envolveu a descoberta desse malware e também envolveu a atualização do firmware desses equipamentos que tinham até então essa vulnerabilidade nessa época. Sofisticado, né? Sim, é um tipo de ataque que já é bastante comum no exterior e que aos poucos vai se tornando comum aqui no Brasil. Legal. E o Brasil ele tem uma certa tradição nesse sentido. A pessoa que comandava isso era brasileira ou não? Ou não há informações sobre isso? Não, a Trend Micro afirma que ele não era brasileiro. Eles, apontam o indivíduo por trás desse ataque como sendo um chileno, porém... vivendo no Brasil. Ah, sim, mas não deram nome, nem se ele foi preso, alguma coisa assim. Não deram nome, mas eles simplesmente apontaram a nacionalidade do indivíduo como sendo chileno e vivendo aqui no país, lógico, para estar fazendo os ataques, isso facilita muito você estar presente no país. Claro, claro. Até para conhecer ali o cenário, né, do país. Exato. A outra notícia, Fábio, ressalta aí um aspecto bem colaborativo dessa área, né? Nesse caso aí, empresas e até a própria Interpol trabalharam em conjunto, né? Nesse próximo caso. Exatamente. Um conjunto de empresas de segurança e, juntamente com a Interpol, empresas de segurança que trabalharam em conjunto foi a Microsoft, a Kaspersky e a Trend Micro, juntas com a Interpol, trabalharam para tirar do ar, para desmontar toda a infraestrutura utilizada pela botnet Cinda. De acordo com a Interpol, 770 mil computadores infectados pelo mundo em 190 países. Então eles trabalharam juntos para derrubar essa infraestrutura usada por essa botnet. Foram 14 servidores de comando e controle que foram apreendidos ou foram controlados nessa operação. Esses servidores estavam localizados na Holanda, Estados Unidos, Luxemburgo, Polônia e Rússia, né? Então, as informações preliminares dessa análise desse trabalho feito em conjunto com a Interpol, apontam que haviam vítimas em 190 países, inclusive aqui no Brasil. Uhum. E essa botnet, esses computadores infectados por esse bot, eles eram usados para instalar mais malware. Geralmente, o grupo criminoso por trás desse tipo de botnet, eles costumam alugar um espaço, uma parte da botnet ou a sua totalidade para uhum. instalação de malware ou para fazer ataque de DDoS, né, que é o ataque de negação de serviço. Nesse caso mais comum aqui da Cinda, essa botnet eles alugavam para que outros criminosos pudessem usar esses computadores para instalar malware. A gente está vendo aí uma segmentação, uma especialização, né, nessa cadeia para se fazer um ataque, né, para se fazer ações maliciosas na internet, né? Exatamente, é o que a gente fala, tem o B2B, B2C e tem o C2C, que é de criminoso para criminoso. Que é quando um criminoso vende ou presta serviços para outro criminoso. Então, C2C. Exatamente, o C2C é o caso dessa botnet Cinda, que felizmente foi derrubada e já não está mais em operação. Legal. E o que demonstra mesmo essa colaboração entre empresas e órgãos de investigação, né? Você já tinha falado sobre isso num dos podcasts que participaste aqui, que há essa colaboração entre empresas de segurança, né? Sim, há essa colaboração. Isso é de extrema importância para alcançar alguns objetivos específicos, porque, como já diz o velho ditado, andorinha sozinha não faz verão. Então, tal colaboração de empresas de segurança com a polícia, quando ocorre, né, essas colaborações costumam ser frutíferas, porque as companhias fazem o trabalho técnico de análise, de entender a praga, de uhum. identificar os servidores de comando e controle, e a polícia faz a parte própria da polícia, da parte jurídica, de derrubar esses servidores, de contactar os provedores de internet. Então, geralmente é um trabalho bastante frutífero, e fora isso também existe uma colaboração de empresas de segurança para empresa de segurança, visando o bem maior aí da segurança da internet. A outra notícia é uma notícia bem brasileira aqui, que fala da conta de um número levantado pela Febraban, né, Fábio? Exato, a Febraban anunciou recentemente que 52% das transações bancárias realizadas no país em 2014 foram feitas por dois canais, pela internet e pelo mobile banking, né, pelo celular. Né? Uhum. Então, em 2013, esse montante foi de 47%, pela primeira vez em 2014, esse montante ultrapassou 50%. Né? Uhum. Isso é algo esperado, é algo comum, porque os serviços de internet banking no Brasil já são bastante populares, porém, esse ano ele passou essa casa dos 50%, né? Passando canais bastante tradicionais, como por exemplo os caixas eletrônicos, né? Sim, sim. E esse número também é interessante. A Febraban também anunciou número de contas que acessam o serviço de internet banking, de mobile banking, sendo esses números: 51 milhões de contas usam regularmente os serviços de internet banking e 25 milhões de contas usam os serviços de mobile banking pelo celular. É um número crescente que, logicamente, atrai a atenção dos cibercriminosos, né? Nós já temos no Brasil ataques especializados contra usuários de mobile banking. Desde 2012 circulam ataques de phishing em formato móvel, onde a página falsa terá o formato móvel e usará a versão móvel da página do banco. E também em 2014 a Kaspersky encontrou e publicou sobre dois aplicativos falsos de bancos brasileiros que estavam hospedados na loja do Google Play. Então, isso é uma demonstração que vem aumentando consideravelmente o número de pessoas que usam internet banking e mobile banking, e os cybercriminosos também aumentam o seu interesse. Ou seja, o C2C vai estar em franca expansão. Exatamente. Então, os criminosos vão continuar atuando, é uma área nova para eles, a área móvel, né? Nós ainda não temos, até onde se sabe, um trojan com características mais agressivas para a plataforma móvel. Houve apenas esse caso de falsos aplicativos de banco, né? Mas um trojan bancário especificamente desenvolvido no Brasil que afete plataformas móveis ainda não existe. Pelo andar da carruagem aqui, nós acreditamos que isso não vai demorar, porque o número de usuários de mobile banking tem aumentado consideravelmente no país. E a grande quantidade de aplicativos também, as pessoas não são muito criteriosas, né, ao instalar os aplicativos nos seus telefones e tablets, né? Pelo menos a minha visão, meu senso comum vai nesse sentido, né? Não sei se tu concorda com isso ou não. Sim, é verdade. E soma-se ainda o fato de que muitos usuários de dispositivos móveis não se preocupam em ter uma proteção ou se conectam em qualquer Wi-Fi público e vão se conectando e fazendo as suas operações, né? Então ainda é uma plataforma ainda nova e é possível você realizar muitos ataques, né? E a maioria dos usuários não tem ainda essa noção dos perigos existentes e vão instalando qualquer coisa, né? Claro. E também, agora, passando para uma outra notícia, hoje, como vocês já ouviram na abertura, o tema, a gente vai contar com a participação também do professor Diego Aranha, e a gente vai falar um pouco sobre criptografia, e tu trouxeste, Fábio, duas notícias aqui, ou dois temas. Um deles é um guia aqui da EFF, né, sobre mensageiros seguros, que a gente vai falar ao longo do episódio, mas também tem uma notícia bem interessante envolvendo uma pessoa que trabalhava no sistema de loteria, americano, né? Sistema americano de loterias. Exatamente, parece história de filme, né? Mas não é. Um americano chamado Ed Raymond, de 51 anos, ele era o diretor de segurança de uma associação chamada MUSL, que é a Multistate Lottery Association. Uma associação que reúne diversos concursos de loteria lá nos Estados Unidos, como a Hot Lotto, Mega Millions e Powerball. Né? Ele era o diretor de segurança responsável por manter a segurança de todo o sistema, né? E toda a história é muito interessante, porque esse senhor, ele está sendo acusado de comprometer o sistema informático usado por essa loteria, né? Esse sistema, ele gerava números randômicos, o que nós chamamos na área de criptografia de RNG, que é o Random Number Generator, né? Esse senhor, ele foi acusado de infectar um computador com um malware, né? O mais interessante é que esse computador, ele estava numa sala protegida, numa sala de vidro totalmente protegida, desconectado da internet. Esse computador gerava esses números randômicos usados no sorteio desses programas de loteria, né? Então ele foi acusado de acessar essa sala e, através de um dispositivo USB, de um pendrive, né, conectado nesse computador, ele infectou esse computador e, com isso, ele obteve controle, né, dos números gerados randomicamente nesse computador. E, com isso, ele conseguiu, adivinhem só, gerar o boleto premiado. Ou seja, ele transformou o gerador de números randômicos numa outra coisa. Exatamente. Então, ele gerou o boleto premiado, mas ele não foi muito inteligente, porque adivinhem quem comprou o bilhete premiado? Ele o próprio. Mesmo. Né? Então ele foi gravado acessando uma loja onde store, você compra General os, store, né? Exato, uma onde você compra os bilhetes de loteria, né? Ele foi gravado comprando o bilhete premiado, né? Cujo prêmio foi de 14 milhões de dólares. Vejam, senhores, que não é pouco dinheiro, né? E esse fato ocorreu em 2010, e então ele está sendo investigado por esta fraude. Por esta fraude. E, como vocês podem ver, a gente sabe já, no Brasil corre o boato a longa data de que os concursos de loteria todos são manipulados, sim, enfim. Sim, e sim. Nós temos aqui um caso real, onde, comprometendo um computador, um ex-diretor de segurança dessa empresa foi capaz de obter o bilhete premiado. Agora é ex-diretor, mas ele era diretor mesmo, né? Na época ele era diretor, exatamente. Era diretor mesmo. Ele quase merece o prêmio Darwin, né? Por ter ele mesmo comprado, comprado o bilhete. O mais interessante é que ele acessava essa sala protegida, onde as câmeras gravavam todos os acessos a essa sala, né? Mas outra falha de segurança terrível é que essas câmeras, elas não tinham uma gravação contínua. Elas gravavam dentro de um minuto, elas gravavam poucos segundos, né? E ele provavelmente, né? Isso remete ainda mais a uma ação de filme. Ele acessou essa sala no momento em que não havia gravação para comprometer o computador, porque o sistema de segurança da sala não captou em nenhum momento ele acessando a sala e tendo acesso a esse computador. Ele explorou ali alguns segundos, uma coisa meio Missão Impossível mesmo, né? Exato. Uma outra coisa, e aí uma última notícia aqui, Fábio, é também do Brasil, em que o Brasil teria abandonado a criptografia americana e aderido a um sistema alemão. Teria alguma coisa a ver com o Edward Snowden ou é pura coincidência? Nós podemos considerar esse movimento como a primeira resposta concreta do governo brasileiro às denúncias de espionagem feitas pela NSA, né? O governo brasileiro abandonou a criptografia por curvas elípticas, né? E adotou um novo sistema desenvolvido na Alemanha, né? Chamado de BrainPool. Então, esse é concretamente, efetivamente, o primeiro movimento aí do governo, né? Esse novo sistema de criptografia, ele será usado em equipamentos de certificação e a sua primeira aplicação será nos novos passaportes que serão emitidos pelo governo brasileiro, né? Então, esse foi efetivamente o primeiro ato aí concreto do governo brasileiro em adotar sistemas criptográficos desenvolvidos nos Estados Unidos, né? Ou, de certa forma, abençoados pela NSA americana, e o governo brasileiro já começou a adotar através da Cryptos, que é uma empresa brasileira especializada em criptografia, né? Então o governo brasileiro já adotou esse novo sistema alemão, o que, claro, nós acreditamos seja algo positivo. E tem a coincidência de lidar também com o governo alemão que foi monitorado, a presidente alemã foi monitorado também com a presidente brasileira, né? Talvez aí tenha Exatamente. É importante relembrar que o governo brasileiro, juntamente com o governo alemão, em conjunto apresentaram na ONU. Se opuseram bastante a essas denúncias, claro, de espionagem. E ambos os governos foram os que tiveram uma voz mais reativa contra essas denúncias de espionagem, né, que foram publicadas pela imprensa. Estão liderando aí uma frente, né, alguma coisa nesse sentido, né? Fábio Ossolini, muito obrigado pela sua participação. Conversaremos agora regularmente. Também é importante dizer, pessoal, que o Fábio viaja bastante, enfim, vai a muitos eventos e sempre quando possível, quando ele estiver fora, ele vai mandar também alguns boletins para nós, né, Fábio? Falando como em questão de eventos ou onde você está, para trazer aí um pouco da segurança também no mundo, né? Exatamente. Nós também planejamos trazer aos ouvintes mais detalhes sobre eventos de segurança, onde regularmente nós visitamos, trazer notícias sobre palestras, enfim. Então, para deixar os ouvintes mais informados sobre o que ocorre na área da segurança da informação. Ótimo, ótimo. A tua participação só engrandece o Segurança Legal. Muito obrigado, Fábio, e até a próxima. Obrigado, senhores. Até a próxima. Obrigado, até logo. Bem, já estamos aqui com o nosso convidado, o professor Diego Aranha. Diego Aranha é professor da Universidade Estadual de Campinas, da Unicamp, coordenou a primeira equipe de investigadores independentes capaz de detectar e explorar vulnerabilidades no software da urna eletrônica em testes controlados e organizados pelo Tribunal Superior Eleitoral. Tem experiência na área de criptografia e segurança computacional, com ênfase em implementação eficiente de algoritmos criptográficos e projeto de primitivas criptográficas para fornecimento de anonimato computacional. Seja muito bem-vindo, Diego. Tudo bem? Bom dia, muito obrigado pelo convite. Nossa, ficamos felizes. E ser bem-vindo pela segunda vez, né, Guilherme? Já vi no episódio 55 falar sobre a segurança da urna eletrônica. E esse episódio é um episódio de novo, né? Como a gente já falou lá com a Soline, um episódio especial, né? Episódio de 3 anos do Segurança Legal. 3 anos. E com um convidado muito especial também. Um dos episódios mais procurados do nosso podcast foi o da urna eletrônica, que é um assunto que causa muita polêmica no Brasil, né? Mas, enfim, vamos direto então ao tema. a questão dos instant messengers, né? Esse é um, cada vez mais as pessoas vêm utilizando esse tipo de meio de comunicação, principalmente por celulares, mas é possível dizer que há uma série de problemas de segurança envolvidos no uso desse tipo de aplicativo, né, Diego? O que poderia dizer que são os problemas principais aí nesse tipo de comunicação? Bem, de fato, como qualquer sistema moderno de comunicação, tem uma série de problemas, a gente tem que sempre pensar nisso, e alguns são, por exemplo, de simples armazenamento de mensagens. Você não gostaria que as mensagens armazenadas no seu telefone fossem necessariamente, ficassem disponíveis para qualquer pessoa que tivesse acesso ao telefone. Então a gente gostaria que essas mensagens fossem armazenadas de maneira cifrada, né, no telefone. E também cifradas em trânsito. Você não gostaria que a empresa que mantém o serviço ou o governo do seu país fosse capaz, ou o governo de outro país, fosse capaz de capturar informação em trânsito trocada utilizando esses aplicativos. É interessante que é possível dizer que há grandes dois aplicativos mais utilizados aí, que seria tanto o chat do Facebook quanto o próprio WhatsApp. A gente não chegou a estudar, evidentemente, a questão do Facebook, mas por motivos óbvios a gente sabe que o chat do Facebook tem alguns problemas envolvendo privacidade bem evidentes, né, Diego? Sim. Primeiro tem uma questão muito interessante pelo menos eu vejo assim, né, no mercado de mensagem instantânea, que parece nunca ser um mercado por si só, mas um mercado que acompanha outro mercado. Então, quem a gente viu o ICQ, chamado ICQ no Brasil, né, o ICQ, sim. A gente viu a mudança para o Hotmail, na verdade era eu não lembro exatamente o Messenger, não era? Isso, Messenger. Que era ligado ao Hotmail, depois as pessoas começaram a utilizar o Gtalk, porque todo mundo tinha Gmail, agora todo mundo está o tempo todo logado no Facebook, então eles usam o chat do Facebook. Então, especialmente antes do celular, do smartphone como plataforma de referência, assim, as pessoas sempre utilizavam um serviço de comunicação que tivesse dentro de outra coisa, né? Hoje mudou um pouco, assim, com a emergência do celular e do tablet, mas ainda assim as pessoas penduram, é frequente as pessoas pendurarem esse serviço em outro serviço. O próprio WhatsApp hoje é propriedade do Facebook, então, e claro, a gente conhece não só problemas relacionados a prática do Facebook, o modelo de negócio dessas redes sociais gratuitas é exatamente capturar e dados de clientes para treinar serviços de apresentação de propaganda. Então nós somos consumidores de propaganda quando a gente utiliza o Facebook. E também sua relação com o governo americano, né? A NSA tem um programa Prism que estabelece cooperação nem sempre amigável com empresas de internet para coletar dados sobre a base de usuários. E é sempre preocupante quando a gente vê essas uniões, essas compras, assim, essas fusões de grandes empresas de internet. Eu até estava lendo um livro chamado O Círculo. É um romance distópico do estilo do 1984. E o ponto central do livro é que vai existir uma empresa no futuro que comprou e reuniu todas as outras empresas de tecnologia, Google, Facebook, e montou uma única empresa que tem os dados de todo mundo. Na verdade, é uma projeção do que já acontece hoje, né? E essas fusões, principalmente envolvendo a reunião de dados pessoais, eu sempre fico meio, acho estranho, meio creepy, assim, esse tipo de coisa, né? Não sei se os senhores concordam comigo, né? Sem dúvida, a gente não pode esquecer que esses dois chats aí que tu citaste, a questão do chat, dentro do próprio Facebook e o WhatsApp, né, que é certamente é o mais utilizado hoje. Essas duas empresas agora, o WhatsApp pertence ao Facebook já há algum tempo, né? E eles estão trabalhando pesado na integração esses dois chats. Então, daqui a pouco a gente vai ser uma solução só. Né? E como o Diego colocou, a empresa que está por trás, né, desses serviços, digamos assim, não que esteja escondida, mas o tipo de atuação que está por trás desses serviços não é fornecer comunicação pela comunicação. É simplesmente coletar mais informação, né, das pessoas para vender mais propaganda. Basicamente essa ideia, não tem... Então a privacidade não é nem muito interessante nesse modelo, né? Para eles, né? Sim. E essa centralização em torno de poucos serviços também é muito deletéria para a própria internet, né? A graça da internet a gente tem essa barreira de entrada muito baixa para uma empresa emplacar um serviço sensacional e se tornar um líder de mercado num certo segmento. Sempre foi assim. Mas na medida que essas empresas dominam fatias de muitos mercados ou submercados dentro da internet, essa barreira de entrada vai aumentando cada vez mais. E algo que é interessante da aquisição do WhatsApp é que o Facebook comprou usuários, né? Ele não comprou um aplicativo, assim. É verdade. Ele não comprou tecnologia, ele comprou usuários. Já que estamos falando, então, sobre o WhatsApp, a gente tem aqui, e foi uma própria sugestão do Fábio Solini, um documento da EFF, que vai estar lá no show notes, chamado, estou abrindo aqui, chamado Secure Messaging Scorecard, que é uma planilha contendo vários, se não praticamente todos os mais conhecidos instant messengers, e ele estabelece 7 critérios aqui de segurança, mas falando um pouco sobre o WhatsApp, Diego, quais seriam os problemas dele em relação à segurança ou em relação à privacidade? Há uma porção, né? Primeiro, o código-fonte é desconhecido, assim, então a gente não sabe exatamente como as coisas foram implementadas. Isso não permite nenhum tipo de auditoria, de investigação independente, então isso é bem complicado. Tem o problema, claro, da ligação com o Facebook, por mais que sejam serviços que ainda operam de maneira ligeiramente independente, a gente não pode esquecer que o WhatsApp tem uma ligação com uma rede social que tem relações íntimas com o governo americano, então isso também faz parte das preocupações. E alguns também, o WhatsApp vítima não é a palavra certa, mas várias vulnerabilidades já foram encontradas na forma como ele transmite mensagens e foram documentadas. Assim. Então, eu lembro que antes mesmo da aquisição, tinha um problema sério com repetição de chaves RC4 e que na época, quando isso apareceu, a empresa não deu nenhuma importância, falando coisa do tipo, o nosso sistema é seguro o suficiente, esses pesquisadores aí estão preocupados apenas com paranoia, coisas desse tipo, assim, o que não é uma atitude muito positiva do ponto de vista de segurança. Sim. E essa questão de quando se coloca que é paranoia, né? Quando se joga tudo pro paranoia, isso normalmente dá problema depois, né? Como foi a questão relacionada a essa denúncia do Snowden, né? Com relação ao que a NSA vinha fazendo, o governo americano vinha fazendo. Até antes dele denunciar isso, se tinha noção de que essas coisas poderiam estar acontecendo, mas era paranoia, né? Até que, de fato, alguém apareceu com fatos concretos, digamos assim, né? E a gente tem uma coisa bem interessante, pegando esse gancho aí do WhatsApp, desses problemas que a gente tem nesse tipo de aplicativo. Apesar de haver essa preocupação com segurança, pelo menos por parte de algumas pessoas, o público em geral não se preocupa muito com isso. Ele está preocupado mais com funcionalidade, mais com design, né? E aí o WhatsApp, sem dúvida nenhuma, aqui no Brasil pelo menos, ele é o serviço, né, o instant message mais utilizado hoje nos celulares, na plataforma móvel, né? Sem dúvida. E ele sofreu um pouquinho, um certo balanço, né, sacudiu um pouco, quando houve aquela situação daquele juiz que ameaçou bloquear o WhatsApp no Brasil. E aí houve uma procura, assim, meio que uma corrida para se procurar uma alternativa ao WhatsApp. E aí o Telegram, né, foi um desses serviços que recebeu um monte de novos usuários, assim, em termos de uma semana, aumentou muito nos usuários que eles tinham, principalmente aqui do Brasil, por causa dessa questão do bloqueio. E aí começou a se discutir, assim, mais de uma maneira mais clara, essa questão da segurança do instant message. Eu e Guilherme, por exemplo, a gente não confia no WhatsApp já há bastante tempo, em chats como do Skype, obviamente, a gente não confia. A gente tem um serviço de chat nosso aqui interno que a gente utiliza, que é por ali que a gente se comunica. E a gente testou vários outros aplicativos também em outros momentos. Mas o Telegram, que acabou ganhando um pouco de espaço aí na mídia, por causa dessa história do WhatsApp, ele também não é perfeito, né Diego? Ele tem alguns probleminhas, né? Sim, o Telegram foi muito esperto porque eles fizeram o marketing certo no momento correto, em mais de uma ocasião, assim. Então eles também ganharam muitos usuários depois das revelações do Snowden, porque as pessoas passaram a se preocupar e privacidade aparentemente virou um diferencial competitivo importante. Então eu lembro que tinha um site muito tentador na época no boom, né? No ápice das revelações, falando de privacidade, de código aberto, de tudo ser cifrado. A história do concurso que eles têm de segurança para que premiem dinheiro quem tentar contornar os mecanismos de segurança e recuperar mensagens em claro. Então, eles foram muito espertos nesse sentido. Assim, o marketing deles é muito alinhado, de fato, com essa visão de que precisamos de formas de comunicação que preservem privacidade. Entretanto, eu não diria que a técnica está tão bem alinhada quanto o marketing. Aparentemente, isso é uma lei universal, assim, não é? Eu não entendo, eu queria entender isso. Assim. Parece que as empresas, de fato, quando elas têm departamento de marketing muito bem equipados, é porque a alocação de recursos não está muito, não está muito bem distribuída. Mas eles têm um problema, tem problemas de postura, né? Eles argumentam muito por falácia de autoridade, dizendo que eles têm campeões de competições de programação no time, portanto, o sistema necessariamente é seguro. Então, tem alguns argumentos estranhos assim. Mas, se focando estritamente na parte técnica, o grande problema do Telegram é que o projeto do protocolo deles, que eles chamam de MT Proto, é que é um projeto que não é muito claro, assim, é completamente não convencional, utiliza vários... Apesar de utilizar o AES, que é um algoritmo que tanto a academia quanto a indústria depositam confiança com razão, assim, é um algoritmo público, todo mundo conhece, já existe aí 15 anos de criptoanálise, de ataques, mas eles utilizam um modo de operação do AES antigo, com ataques conhecidos e de forma não convencional, apesar deles argumentarem de que adotaram formas para mitigar esses ataques, mas ainda assim o projeto do protocolo é estranho. Assim, a documentação existe, mas não é clara. Todas as vezes que eu vou ler os documentos do Telegram, eu sinceramente não consigo passar dos 15 minutos, assim, porque tem a barreira do idioma, tem muitos programadores e gente na equipe de desenvolvimento, eu acho que não falam inglês, falam fluentemente, mas não são nativos, isso faz diferença na documentação técnica. E é bem difícil de compreender algumas decisões de projeto, assim. E tem outros problemas também operacionais, né? Ele não utiliza criptografia de chave pública, praticamente. Então, você não, ao utilizar o Telegram, você não tem uma chave de longa duração que você possa verificar, ou que as pontas que conversam com você possam verificar, confiar naquela chave pública. Eles utilizam um esquema de estabelecer uma chave por cada sessão, e essa chave tem que ser verificada para cada uma das conversas privadas. Tem o problema disso, o modo de conversa privada, né, de conversa cifrada, não ser padrão, então você precisa habilitá-lo, que sem habilitá-lo ele funciona simplesmente como um WhatsApp da vida, sem nenhum tipo de proteção. Então também a gente já considera, ou já inclui em requisitos para sistemas de comunicação seguros, eles instruírem e apresentarem bons defaults, assim, né? Você já começar com qualquer operação do programa, já começar em modo cifrado, em modo protegido. No caso do Telegram, ele tem uma criptografia, né, que protege a comunicação, digamos assim, mas por default ela não é algo fim a fim, né? O servidor tem acesso às mensagens trocadas, né? Esse seria um problema, um dos problemas que ele tem. Esse é um problema para qualquer serviço de comunicação que tem um protocolo que dependa do servidor. Então, até onde eu entendo da especificação, isso não é necessariamente um problema no Telegram, mas existe um ataque publicado onde, se o servidor quiser se comportar mal, e ele tiver um esforço, se ele tiver poder computacional razoável, assim, bastante razoável, não um ataque trivial, ele consegue fazer isso, assim. Mas, que como resultado da escolha do projeto de protocolo deles, assim. Outros aplicativos tomam um pouco mais de cuidado em ter um protocolo que seja um pouquinho menos vulnerável a isso, assim, a ataques do servidor central. Mas esse é um problema que eu acho que é endêmico nessa área, assim. Tem vários serviços e vários aplicativos que não fazem cifração fim a fim, mas fazem cifração apenas dos clientes com o servidor, né? Então o servidor ele consegue capturar toda a informação trocada pelos clientes e pode inclusive fornecer essa informação para governo se assim for requisitado. Com mandado judicial ou não, porque a gente sabe que o processo jurídico nem sempre é seguido. Respeitado. Olhando essa tabela aqui da EFF, que a gente vai botar no show notes lá, os principais têm esse problema. O WhatsApp tem esse problema. O Viber, que o pessoal que se utilizava, eu até utilizei o Viber uma época também, tem esse problema. A gente pegar o Yahoo Messenger também. A gente tem. Vamos ver o que mais. O Google também. O chat do Facebook, sem dúvida nenhuma. O BlackBerry Messenger, né, também tem. Uma coisa que chama atenção é que o BlackBerry Protected, que é um outro serviço de comunicação, assim como o Telegram, se usado naquela versão, naquele, se ativado cifrado. O chat secreto, não cifrado, chat secreto, aí a comunicação, pelo que a FF coloca, seria criptografada de tal maneira que o fornecedor do serviço não consegue ler as mensagens, né? Teria alguma segurança ali maior, né, do que simplesmente ter que confiar em quem está fornecendo o serviço. Eu vejo, como a gente falou, o Telegram, ele tem duas modalidades, né, duas modalidades de comunicação, uma não cifrada e a outra cifrada, né, e aí a gente até pode falar aqui quais são os requisitos. No caso da não cifrada, que é o chat normal, o chat padrão, né, ele não atenderia os requisitos de criptografado de forma que o provedor não pode ler. Você consegue confirmar a identidade dos contatos, se você consegue, né? As comunicações anteriores estão seguras se as chaves forem roubadas. Ou seja, o chat padrão dele não tem essas proteções, né? Que é uma coisa interessante, que uma das funcionalidades do Telegram é que você consegue confirmar a identidade da pessoa. Ou seja, me corrija se eu estiver errado, mas se a chave que está sendo utilizada é aquela mesmo, se não tem ninguém no meio. Se não tem boi na linha, que nem tem o projeto aquele boi na linha, não tem alguém no meio monitorando. Seria isso, né? Sim, para elaborar um pouco, assim, um problema do Telegram, que você tem que fazer isso presencialmente com outra pessoa que está conversando com você via chat privado, assim, porque a maneira de fazer isso é comparar duas representações gráficas da chave. Então, você precisa das duas lado a lado para verificar. E muita gente, como isso é difícil, né? Às vezes a outra pessoa está do outro lado do mundo, você não consegue simplesmente encontrar com ela para fazer essa verificação. Então, em muitos casos, as pessoas tiram um screenshot da tela e enviam para outra pessoa verificar, mas ali tem informação de chave, assim. Então, se tinha alguém monitorando sua comunicação, e faz sentido prever que tinha alguém, supor que tinha alguém monitorando a comunicação, senão para que utilizar um aplicativo que cifra mensagens? Se ele captura esse screenshot, a comunicação pode ficar, a proteção da comunicação pode ficar comprometida, assim. Então, é um cuidado, por exemplo, que o outro aplicativo tem, que é o Text Secure, que ele tenta desabilitar a possibilidade de tirar screenshots, assim, tirar capturas da tela. É claro que você sempre pode pegar uma câmera e tirar foto do seu celular, nada impede, assim, mas esse tipo de nível de polimento é desejável, assim, tentar desincentivar ou desestimular conduta perigosa por parte do usuário. Mas mesmo utilizando os chats cifrados do Telegram, esse mecanismo de verificação visual e o que eles utilizam para estabelecer chaves, tem um ataque publicado com complexidade alta, né, por pesquisadores independentes, que eu não diria que é preocupante imediatamente, mas que, bem, é bom prestar atenção, porque ataques sempre se tornam melhores com o tempo, né? Eles nunca ficam mais lentos, assim, só ficam mais rápidos. E vão sendo automatizados, né? Sim, o poder computacional cresce exponencialmente, então uma hora, às vezes, você alcança o poder computacional e um ataque vira prático, vira real. Essa questão da verificação da chave, né? Ou seja, só para quem nos ouve e não entende muito bem dessa área, quando a gente usa uma chave criptográfica, né, a gente está cifrando o nosso tráfego ali, as nossas mensagens com ela, a gente está cifrando, no caso, vou mandar uma mensagem aí pro Diego, eu recebo a chave, uma chave pública dele, e eu cifro as mensagens que eu vou enviar para ele com esta chave pública dele. E aí eu preciso verificar como é que eu sei que essa chave pertence ao Diego, de fato, né, que é essa verificação que o Diego estava colocando agora há pouco. A questão, eu me pergunto sobre isso, Diego, será que o usuário não tem condições, em geral, de verificar isso, né? Não é uma coisa fácil para o usuário comum, ou usuário padrão, como eu chamo, de se dar conta desse tipo de coisa, né? É um detalhe, me parece, que é algo interno ainda da criptografia que está aparecendo para o usuário e que a gente deveria dar um jeito de esconder, se é que a gente teria uma forma de fazer isso, esconder esse detalhe do usuário. Esse é um problemão, assim, é o grande problema de criptografia de chave pública, porque você precisa verificar que as chaves públicas pertencem às pessoas que você espera, senão você pode simplesmente estar cifrando com a chave pública do adversário, do fraudador, do atacante, então ele lê suas mensagens diretamente, sem esforço nenhum, e esse é um problemão que envolve questões de usabilidade, aí deixa de ser apenas matemática, né? Todo o resto de criptografia é matemática, assim, essa é a parte... que tem interseção com os usuários, sai ali do oceano da matemática e essa questão emerge, assim, né? Você tem que resolvê-la. E esse é um problemão. Uma das soluções é a certificação digital, né? Essa é uma das formas que tem um monte de problemas. A gente sabe, quem simplesmente usa HTTPS no dia a dia, vê esse monte de alertas de esse certificado foi emitido por uma autoridade não confiada, você quer aceitar mesmo assim. Então, esse é um problema, é uma solução, mas que também tem seus problemas. Na questão de aplicativos ou serviços de cifração de comunicação, a prática recomendada é fazer uma verificação por voz, assim. Então, você ligaria para a pessoa e leria a chave, o que você recebeu como chave pública dela, para a outra parte verificar que, de fato, a chave pública foi transmitida de maneira íntegra, assim. O grande problema é que isso é uma premissa de boa parte dos protocolos de voz, né? Ou no caso, se você vai mandar mensagens cifradas, você poderia utilizar isso para verificar a identidade do receptor dessas mensagens cifradas. Mas aí tem uns problemas de você talvez não ter encontrado a pessoa antes na vida, você não sabe como é a voz dela. E um ponto muito interessante que eu li num artigo uma vez foi... A gente não sabe quão difícil é para um adversário bem equipado imitar a voz das pessoas, assim, simular a voz das pessoas. Então, claro que para ataques direcionados, assim, é inegável que certamente a NSA, o governo americano já tem alguém capaz de imitar a voz do Snowden, assim, e o sotaque dele e afins. Espiões existem para isso. Então, esse é um problemão em casos de ataque direcionado, mas é um problema de usabilidade em geral, assim, qual a melhor forma de fazer isso? Tem pessoas que pensam em distribuir chaves com cartão, aquele cartão profissional que a gente tem, né, que você distribui. Cartão de visita? Exato. Que põe a chave lá, que é uma forma de autenticar. Foi você que entregou o cartão, então aquela de fato deve ser a sua chave. Muitas pessoas colocam no site, supondo que o site é íntegro também, que ele não pode ser invadido ou substituído por outro site com uma versão incorreta da chave pública. Em geral, isso é um problemão. Essa questão do cartão de visita, te dizer que eu fazia isso há muitos anos atrás, eu fazia com o PGP, com a chave do PGP. Eu tinha uma chave PGP que eu usava e tinha um cartão de visita pessoal, assim, que eu tinha, não sei nem lembro porque que eu tinha aquele cartão, estava na faculdade na época, e eu tinha atrás, no verso do cartão, o fingerprint lá da chave, né, para ser conferida. Mas nunca ninguém usou. Não teve muito. É essa questão das habilidades, do design, né? E a gente, pensando de novo, né, em alternativas ao WhatsApp, né? O WhatsApp hoje, ele tá na plataforma móvel, no celular, né? Substituindo praticamente o SMS para quem tem um smartphone. E tá agora no desk, né, para quem usa o Windows lá com o Chrome, né, tá no desk lá com um aplicativo web, né, que você consegue mandar as mensagens por ali. Trocar esse aplicativo por um outro exige que um design competitivo, vamos dizer assim, com esse. E, ao mesmo tempo, garantir segurança, né? E a segurança e o design parece que meio que brigam de vez em quando, né, Diego? Pela essa questão que estava colocando aí de ter que verificar a chave, ter que ligar para outra pessoa ou mandar uma foto, ou alguma forma de se verificar que a gente está falando com a pessoa certa. Sim, é um passo fundamental que o aplicativo tem que instruir o usuário a fazer, só que o grande problema é que como o aplicativo pode ter alguma certeza que o usuário de fato fez, assim, como convencê-lo de que isso é importante, exatamente quando a gente tem uma massa de usuários treinada em pular alertas e pular, a gente é treinada em apertar ok, assim. Pô, condicionada, né? Vai embora, assim, as pessoas não querem de fato resolver, elas não estão treinadas para pensar e tomar uma decisão de segurança a respeito desse tipo de problema. Elas são treinadas para apertar ok e reiniciar o computador se as coisas pararem de funcionar, assim. Então, não tem como esconder esse tipo de passo. É um passo que tem que ser feito explicitamente, é fundamental para o que se segue, né, para a matemática funcionar e cumprir seu papel. O grande desafio é como integrar isso para que seja simples, que pessoas sem treinamento consigam usar, percebam quão importante é para que as outras garantias de segurança sejam fornecidas. Esse é o grande problema da área de, eu vejo, né, da área de criptografia usável, que é uma área que já tem um nome, já está começando a se delimitar bem, é como verificar chaves públicas. Sabe que eu tenho dois pontos aí que eu queria destacar. Eu tenho um amigo, um programador, trabalha na área de TI, e eu conversava com ele esses dias e sugeri que nós, para tratar daquele assunto, que nós utilizássemos o Telegram. E ele não conhecia o Telegram. E ele disse assim, tá, mas por que, que a gente vai utilizar o Telegram? Aí eu disse pra ele, porque os chats são cifrados. É possível fazer uma sessão secreta onde os chats são cifrados. Aí a resposta, de um cara de TI, né? Aí a resposta foi, não me convenceu. Aí eu fiquei pensando, o que, que eu vou dizer pra ele? Se isso não o convenceu, o que mais que eu posso dizer pra ele, né? Então, a questão do usuário, a gente costuma achar que é só usuário comum, mas não, o usuário de TI também não presta muito atenção nessas coisas, né? É um caso intensivo. Se ele estiver nos ouvindo, ele vai saber que ele é ele, eu já fico um abraço para ele. A questão, de novo, é a questão da paranoia, né? Você fica como um paranoico. Uhum. Então, por que que eu vou... É. Eu não estou dizendo nada que seja secreto, nada que seja um segredo, né? Não estou dizendo nada demais, aquela história, não tenho nada para esconder, não estou dizendo nada errado e tal. O problema é que as empresas podem usar as suas informações ali, que não tem nada de errado, para fazer alguma coisa de errado com você, esse é o problema. Né? Então, sim, a gente precisa de soluções que nos garantam um mínimo de privacidade na hora de conversar. E certamente o Facebook não é o caminho, não é a solução para isso. E o WhatsApp, né, tem algumas coisas que defendem que o WhatsApp tem alguma segurança, alguma privacidade, mas eu não acredito nisso, uma vez que ela pertence ao Facebook, né? E a gente sabe muito bem como é que o Facebook funciona. Bom, o Telegram poderia ser uma alternativa, mas tem seus problemas. O que a gente tem de alternativa, então, Diego? O que a gente tem aí de despontando de soluções aí de chat que seriam mais confiáveis do que o WhatsApp, com certeza, e melhor implementadas do que o Telegram? Eu queria só comentar um pontinho da questão anterior. Claro. Tem uma questão de imunidade coletiva também que eu vejo, assim. Por mais que, se você não entenda a necessidade de você cifrar a informação, porque você realmente não se importa que serviços capturem seu tráfego e minerem e vendam para governos ou cedam a governos, tem pessoas que se importam e que, de fato, estão agora mesmo trocando informação sensível que é fundamental para a manutenção da democracia, para denunciar a má conduta de uma empresa, que seja... E seria ótimo para essas pessoas que o tráfego delas não aparecesse como uma árvore de Natal, né? Porque está cifrado, assim. Porque é muito fácil para provedores de internet, por exemplo, detectar tráfego cifrado, fazer uma cópia, por exemplo, desse tráfego cifrado, porque ele passa a ser tráfego de interesse. Se todo mundo opera sob essa premissa de cifra tráfego quem tem algo a esconder, então quem utiliza tá marcado. O serviço... fica marcado. É um elefante no supermercado. Assim. Todo mundo vê que tem tráfego cifrado, então vamos armazenar para, de repente, tentar quebrar no futuro. Vai que a gente precisa, vai que essas partes comunicantes aqui viram uma entram no radar, né, no círculo de interesses dessa instituição. Então, quando todo mundo usa algo assim, usa comunicação privada, você também protege indiretamente as pessoas que de fato precisam disso para sobreviver. Assim. Ou seja, se todo mundo cifrar, a gente acaba protegendo, a gente não destaca ninguém no meio da multidão, né? E fica todo mundo protegido, inclusive aqueles que de fato precisam esconder o que estão. Precisam dessa proteção para denunciar algum crime, alguma coisa que vem sendo feita errada. Ao contrário de ficar só um cifrando seu próprio tráfego e mais ninguém cifra, aquele cara se desponta no meio da multidão, né? Fica claro. Por isso que ter a cifração por padrão é fundamental também. Sabe, Diego, antes, não esquece da pergunta do Vinícius, viu? mas eu me lembrei de uma outra coisa agora que talvez seja relevante. Todas essas soluções, por mais bem construídas que elas sejam, sempre se apoiam na ideia de que a plataforma é segura, né? E me parece que isso é um grande problema na criptografia, ou não? É muito difícil proteger contra malware, software malicioso que esteja rodando na plataforma. Então, porque você sabe que, na medida, por mais que o tráfego seja cifrado, os dados sejam armazenados de maneira cifrada também no dispositivo, existe um certo instante de tempo que aquela informação está às claras. É quando você escuta pelo canal de áudio, quando você fala no microfone. Então, se tem alguma coisa, algum software malicioso dentro lá do sistema operacional com acesso a esses canais, antes mesmo da aplicação receber os dados para poder cifrar, é muito difícil proteger contra esse tipo de ataque. Então, a gente consegue empurrar, né, ou projetar mecanismos de segurança que vão até um certo ponto. É por isso que a máxima de não existe segurança absoluta, ela existe. Assim, você sempre se protege contra alguém que tem uma certa quantidade de recursos. Você tenta projetar mecanismos que fornecem um bom equilíbrio aí de custo-benefício, considerando um atacante de referência, né, um adversário de referência. Não tem... A gente está longe ainda de... Ou realmente é impossível você proteger contra todos os tipos de atacante que tem, sei lá, recursos ilimitados, infinitos. Isso simplesmente não existe. Bom, Diego, voltando então à questão da pergunta que eu tinha colocado antes. Se a gente tem problema com chats, como por exemplo o WhatsApp, né, que é o mais comum. O Telegram não é perfeito. Ele tem lá seus problemas de design, digamos assim, né, design criptográfico, né? Quais seriam as alternativas boas, assim, para garantir a privacidade da pessoa, que a gente poderia usar com uma certa confiança, uma certa garantia de que vai funcionar? Eu considero o Text Secure da OpenWhisper, né, uma espécie de uma empresa que produz soluções de segurança para comunicação. Não só ele preenche todos os requisitos do que a própria FF estabelece, como ele também tem o projeto aberto, tem muitos criptógrafos que se interessam pelo projeto, porque ele é extremamente transparente, o código está disponível, a documentação é muito boa, a escolha dos blocos construtores do protocolo também faz bastante sentido, acompanha várias outras tentativas de padronização e acho que estão bem no estado da arte mesmo, utilizando o que a gente tem de melhor em criptografia. Inclusive, há não muito tempo saiu um artigo científico que modela matematicamente o protocolo do Text Secure e prova matematicamente, dado, né, algumas premissas, como por exemplo que o algoritmo de cifração é seguro e outras premissas assim, que o protocolo deles de fato oferece vários serviços de segurança que se espera. Assim. Então, tem estudos formais de como o protocolo é bem construído. Então, eu considero que é, assim, o estado da arte. Se eu tivesse... quando eu preciso utilizar nesse tipo de serviço, é a alternativa que eu escolho. Perfeito. Ele é para Android, mas a gente tem um cliente para iOS também, né? Eles têm, se eu não estou enganado, é o Silent Text... É isso? Não, é o Silent Text é do Silent Circle, que também tem um suite de aplicativos bem interessante para voz, mensagens, mas a versão deles, que também é uma boa recomendação, assim, eu só não acho que eles receberam tanta... eles não colaboram tanto com a academia quanto o Text Secure, é a minha, minha impressão. Eles têm um aplicativo chamado Signal. Signal, isso. Funciona para voz, eu não tenho plataformas iOS, então não sei se de fato eles já integraram com o serviço de mensagens de texto, mas estava nos planos futuros nos planos futuro próximo da empresa. Haveria alguma ligação do pessoal da Text Secure com o WhatsApp? Eles estariam trabalhando junto com o pessoal do WhatsApp para melhorar a segurança deles? Tem alguma coisa nesse sentido, né? Sim, eles estão colaborando, mas essa é a parte talvez que eles pecam mais, ninguém é perfeito. Não está muito claro qual a natureza da colaboração, que partes do protocolo vão ser implementadas pelo WhatsApp, de que forma, e se o código vai ser disponível para que qualquer pessoa possa verificar que a implementação foi correta. Então, tem esse obstáculo. Assim, eles estão trabalhando juntos, pelo menos é o que a empresa diz, ou as duas empresas dizem, mas é difícil determinar até que ponto, até onde vai essa colaboração nesse instante. Perfeito. Então, melhor não confiar. Então, melhor não confiar, né? Melhor não confiar. Informação que possa ser verificada independentemente. Essas alegações precisam ser verificadas. Assim, a gente já deveria ter deixado há muito tempo a questão de não há ataque publicado, então é seguro. Ou a empresa disse, então é seguro. Essa não é mais uma postura razoável. Tem que ser verificável. Essas alegações técnicas precisam ser verificadas. Sim, senão fica uma coisa meio de ingenuidade, né? Parece que somos meio ingênuos, assim. Ou de confiança. Você deixa de confiar, sei lá, no provedor de internet para confiar numa empresa que fornece um aplicativo que ninguém sabe como funciona, assim. Não é uma atitude responsável. Bom, a gente vai deixar lá no show notes esse link para a página da EFF, da Electronic Frontier Foundation, que tem essa classificação, tem esses 7 itens que eles levantaram que são importantes, né? E eles apontam para cada um dos serviços de Instant Messaging, e tem vários listados aqui, os mais conhecidos certamente estão aqui, e eles vão dando ok ou não ok para cada um desses requisitos. O TextSecure é um dos, né, dos poucos que tem todos os 7 ok aqui. Então a gente convida para o nosso ouvinte que dê uma olhada lá nessa tabela, né, para ter uma noção pelo menos do que está usando, né? Se quiser continuar, eu continuo usando o WhatsApp, não tem jeito. Né, para alguns contatos, algumas pessoas chegam até mim pelo WhatsApp. Mas eu sei, eu eventualmente, ou seja, eu cuido o que, que eu coloco no WhatsApp. Eventualmente eu quero tratar algum assunto que eu não gostaria que fosse monitorado ou que fosse registrado ou alguma coisa parecida por uma empresa, né, como por exemplo o Facebook. E aí eu vou para outro chat que me garanta isso. E aos poucos vou convidando os meus amigos para ir usando outros software chat, como por exemplo o Telegram, que o design dele não é o melhor do mundo, né, em termos de criptografia, mas pelo menos ele compete um pouquinho com o WhatsApp com relação a essa questão de integração de desktop e outras coisas mais que tem chamado a atenção. Mas sem dúvida, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente usa para transmitir informações mais sensíveis, né? Mas então é isso, acho que agradecemos. Quer colocar mais alguma... Quer colocar alguma conclusão, alguma consideração final, Diego? Antes de nós encerrarmos? Acho que você acertou em cheio, assim. E é importante, reforçando, né, o argumento anterior, é importante utilizar esses serviços de comunicação protegida, mesmo quando a gente não tem informação sensível, de fato, a transmitir, assim. Porque simplesmente aumentar o custo de ataque do lado de lá. E para essas iniciativas de vigilância global se tornarem inviáveis, é preciso que o custo de ataque suba bastante, assim. Bom. Sim. Com isso nós concluímos então, Guilherme, o episódio de 3 anos do Segurança Legal. Agradecemos a presença do Diego Aranha mais uma vez. Obrigado, Diego, por ter se disponibilizado para participar. E vamos esperar que no futuro a segurança seja o default. Vamos lá. Sorcer, né? Obrigado, Diego. Obrigado pelo convite, é sempre um prazer. Quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia. Diego, um grande abraço. Vinícius, um abraço. E nos vemos agora no episódio 75 do Segurança Legal. Até a próxima. Até a próxima.